E o pior é que a partir do momento que você descobre que está grávida, você tem que parar com tudo, né? Você tem que parar, eu tive que parar de beber, parar de fumar, parar de pintar o cabelo, parar de usar roupa curta, apertada. Engravidar é como entrar para a Assembleia de Deus.